sua primeira vez, você fica louco. Até esquece que já fui sua ex. Me superou, porra nenhuma. A saudade bate quando toma uma. Me superou, porra nenhuma. Você ainda me ama e tu se assuma. Me superou, porra nenhuma. A saudade bate quando toma uma. Conversa é outra. Eu quero ver dizer isso na cama. Quando a gente tira a roupa, você fica louco. Até parece sua primeira vez. Você fica louco.